Perguntas no ar ansiosas. Now, are these really the questions that I was called here to answer? I beg your pardon. Perguntas no ar ansiosas. Perguntas no ar ansiosas. You have to ask me nicely. Basta a dose certa de medo para nos transformarmos em animais selvagens em luta pela mera sobrevivência do antes ele do que eu? Basta a dose certa de medo para nos transformarmos em beatos do bom comportamento? Com tantos polícias de varanda. Com tantos polícias de varanda, com tantos polícias de varanda, não tem já saudades dos árbitros. Com tantos polícias de varanda, não tem já saudades dos árbitros de bancada. Tem já saudades dos árbitros de bancada. Como passaram 25 de abril sem sair à rua? Do you have any other questions for me?